argumenta de Cosmose. Prossiga. Está no portão 4 para pushback acionamento. Conformação a tempo. Estimativo, vai efetuar o pushback de maneira a recuar a cauda lá para a saída do pátio 3, ok? Que vai sair via pátio principal para a cabeceira 17. Tá, com cauda para o pátio 3, que vai decolar na 17. Autorizado, chama para o táxi. Ele puxa o acionamento. Que deu freio, tá solto, tá livre aí pro puxa. Bom dia, Paulo Afonso, nível 090, guarda cópia. Guardando quente da Hotel Oscar Gustavo. Webjet 6749, para o táxi, está com POB de 7,5, autonomia de 4 horas, alternando com fins. 7,5, 4 horas, com fins agora. Guarda. 7,00 na escuta? Na escuta. Confio que você já iniciou o push? Negativo, faz 30 segundos. Ok, então mantenha a posição, guardando a passagem do tráfego da companhia sua retaguarda, pode estar livre de iniciar. Negativo, vai guardar então. Ok, 6749 prossegue então táxi via parte principal, pós-táxi 6 Lima, vai chamar para ingresso, pista 17. Tá, iniciando o táxi para principal Lima, chamada para 17. Golf Tango, copiar. Pronto, senhor. Autorizado, Paulo Afonso, nível 090, direto. Decolagem da pista no 7, curva à esquerda. A saída lotar. Controle em 1935. O transponder será 5005. O Oscar Golf Tango, Paulo Afonso, 90, direto, 17, esquerda, lotado na 935. 5005, único a bordo, autonomia 7 horas, alternando Petrolina, Tango, Tango, campeão. Livre acionamento, chama para o táxi, Tango. Tango, chama para o táxi. Solo 6749 voltando, prossegue pela Taxi Mike? Pode ser via Lima ingressando aí via cabeceira 35, acertando o backtrack até a cabeceira 17. Vai chamar LED e pronto, está livre ingresso. Tá certo, então vai ingressar na 1735 fazendo backtrack e táxi pela pista. Afirmo. Vicente Tango, táxi via Papá, vai chamar para ingressar a pista 17, Alto Golf Tango. Tango, chamará para ingressar 17. Você pode confirmar o ajuste para o 6749? Acho que agora passou a 1010, 1010.0, você mais fácil. 1010, obrigado. Para o táxi 6700, está com 101 a bordo, 3 horas e 20, alterando com fins. 101, 3 e 20, com fins, seguinte, táxi autorizado via pátio, após táxi Lima, vai aguardar na ponte espera da Lima para ingresso. Via pátio, táxi Lima, aguardando no ponte espera para ingresso, 6700. Tango, Sarapapá, tá aguardando o web aí. E se possível decolar, tem condições de decolar a 35. Que afirmativo aguardar a decolagem do web, após ser autorizado sem ingressos para a captura 35, alinha. Ok, aguardando aqui na Papau, Tango, sei, Tango. A 700 vai manter o ponto de ferro táxi em Lima, número 3 para decolar. Time 749 está pronto? Está alinhando a 1-7, pronto. 6749, autorizado a decolar da pista 1-7. O vento de 060 graus com 02 nós, ajuste no 0-0. Está autorizado a alinhar a decolar da 1-7, 6749. Guarda da Lima, web 7-0-0. Afirmativo número 3 agora. Vai prosseguir após via Mike ou vai fazer o taxa sobre a pista? A 700 vai aguardar no ponto de espera, vai ingressar via 35 quando for autorizado seu ingresso. Livre ingresso, a chamalhada pronto, cabeceira 35. Ok, chamará alinhado para trás 35, Oscar Golf Tango. Vitor Kilo Delta, IRC, nível de voo será coordenado uma centena, guarda. 6749 da Webjet decolou de Salvador às 42, 19:35 por voo. Lá 35, bom dia. Controle, bom dia, Objeto 6749. Web 6749, bom dia, contato radar, submanteia 340, saída da EL. 340 com da EL, 6749. Tango iniciado. Time 700, está autorizado a ingressar a pista 1-7 via cabeceira 35, feita no backtrack, vai chamalhado e pronto, cabeceira 1-7. Relativo, vai ligação em 35 e fazer backtrack lá para 1-7. Oscar Golf Tango decolou de Salvador às 44, chama controle em 19:35, muito bom voo. 19:35, obrigado, tenha um bom dia, senhor. Golf Tango, na sua escuta, 5005. Golf Tango, a sessão 490, vigilância Golfo Tango. Ok, em ascensão 90, Oscar Golfo Tango. Albo, após direto, chama controle em 119.35, o seu transponder será 5023.